voto consciente. Quer meu voto consciente? Quer meu voto consciente? Quer meu voto consciente? Quer meu voto consciente? Então vai se fuder. Político imundo, cê tem tudo na mão. Em vez de comprar ilha, fazer revolução. Não quero ter Lamborghini, vendo criança comer lixo. Leproso é idético, sem médico, idoso sem asilo. Órfão sem orfanato, trabalhador sem emprego. No puteiro, mãe guerreira, ruim pra você é Sarajevo. Cego com a testa no orelhão, cadeirante sem cadeira de roda. Consegui uma cadeira, pros irmão foi uma glória. Empresário nojento, mais de 2000 funcionário. Mesmo abatendo no imposto, tá sem dinheiro pro meu caso. Cadeirante, no shopping, tem lugar reservado. Só não dão condição, o carro adaptado. Dão emprego garantido nas leis do estado. Só não dão curso gratuito pra ser qualificado. É hospital sem verba, estagiária é cirurgião. Adolescente dando a luz, jogada no chão. BNDES dá migalha ao pobre brasileiro. E privatizo o Brasil pro investidor estrangeiro. Sem escola, educação, diploma é uma 9. Bota a polícia na rua, baixa a idade penal. Cerca elétrica vigia, só não investe social. Faz cidade em condomínio pra fugir da violência. Só não investe em esporte, curso e convivência. Promete, mas não cumpre o fim da desoneração. Fim do imposto à cesta básica, economia de repressão. Criar um salário mínimo pra não chamar de escravidão. Pro barracão, luz, condução. Vai faltar pro feijão. Vai faltar pro feijão. Vai faltar pro feijão. Vai faltar pro feijão. No país da corrupção, da ilusão e do carnaval, mais de 45 milhões de deficientes vivem no preconceito e no descaso social. Descaso social. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Então vai se fuder. Quer que eu vote consciente? Que eu não venda meu voto. Sem formação e educação, tá no controle remoto. Se o político me representa, deputado do Senado, se ele vota a meu favor, por que que o voto é fechado? Como posso cobrar se eu não sei no que ele vota? Não conheço seu caráter, me chama de compatriota. Quando tá na campanha, da santinha abraça pobre. Depois de eleito é o porco de terno olhando esnobe. Favela sofreu, não é seu filho viciado que financia o tráfico. É a fome e o desespero, protagonista de roteiro trágico. Se o político lutasse pra ter a igualdade, pela inclusão social, não vida de celebridade. Sem respeitar a população, viver pra si próprio. Campanha e competição pra ver quem é o Pinóquio. Cadê o respeito, o amor que vende pro povo? São só o mar de Bérios, caranguejo do seu povo. Esse caranguejo do seu povo, caranguejo do seu povo. Só o mar de Bérios, caranguejo do seu povo. No Brasil da corrupção e da hipocrisia, líder na produção de comida, 20 milhões de pessoas vivem desnutridas. Desnutridas, desnutridas, vivem desnutridas. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não vai se fuder. Quer meu voto consciente? Não.